Viemel sur Arc-en-Ciel Orléans. Olá, olá, muito boa tarde, cá estou eu novamente, Rui Enes, aqui em emissão com o programa Mais Vale Pedir, na sua rádio, a Rádio Arc-en-Ciel, em 96.2 FM. E assim vamos, então, depois de uma ausência de três sábados, cá estou eu de volta para continuar, então, com o programa Mais Vale Pedir e dando música a todos os ouvintes, então, da nossa Rádio Arc-en-Ciel. Não esquecendo que já estamos prestes a chegar ao final de semana da Festa dos Santos Populares, quando vamos ter por lá todos estes artistas para o sábado. Vamos ter então os Bombos Amigos de Portugal, depois o DJ Boba, entrando pela noite dentro o Capa Negra, depois no domingo teremos os DNA, Cláudia, Nayara, o Nino da Concertina, Eduardo Santana e ainda os um encontro de concertinas com a Ronda Minhota e os Minhotos de La Chapelle, e já é para o próximo fim de semana. As previsões do estado de tempo para esse fim de semana são muito boas mesmo. Vamos ter então, para já está previsto para o sábado 34 graus, céu pouco nublado, e para o domingo 31 graus e céu também muito pouco nublado, ou seja, quase limpo. E vamos lá dar início então aqui ao Mais Vale Pedir. Hoje vamos começar com uma musiquinha, esta de Bem-me Conhecer, da Silvia Lages. Bora lá, vamos a isso. Levo com o vento forte como um farol, parada como estátua, não sou. Quero é ser livre como o vento, como o fogo a chamar-te por dentro. Deixa a vida me levar no momento. E quem sou eu? Vem conhecer. Eu sou a Silvia Lages, não vais te esquecer. Deixa a vida me levar no momento. Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, assim começamos então aqui com a Silvia Lage, Vem-me Conhecer, e vamos já para a próxima música, que é do DJ Rico e também do cantor Nelo Ferreira. Morena Dança é o tema musical. DJ Rico. Nelo Ferreira. Haciendo la fiesta, haciendo la fiesta. Oh! Na, na, na, na, na, na. Assim ficamos então aqui com Morena Dança do DJ Rico e do Nelo Ferreira. O Nelo Ferreira que tem uma belíssima voz. Vamos então continuar aproveitando, mandar ali um abraço para o nosso amigo Florão, ele que está em direto no Facebook, partilhando então o link da nossa rádio, que é o www.radio-arcanciel.com. Obrigado, Florão, um grande abraço para ti. Nós vamos continuar aqui com Mais Vale Pedir, e a próxima música é de Nelima, com Se Eu Fosse o Sol. É esse o tema musical. às crianças que de fome estão a morrer. Nos barraios de luz lhes daria de comer. Não haveria sofrimento nem discriminação. Só caberia amor no mundo. Ficamos aqui com este tema, Se Eu Fosse o Sol, uma lindíssima música. E agora vamos à próxima, que ela é muito, muito linda. É uma das músicas que eu mais gosto. E vou dedicar ela então ao Alberto Coelho, à Sílvia Coelho e também à nossa presidente, à Cristina Alves. É, eles vão adorar, é o cantor. O cantor, é o melhor, cantora é a Maria Leal. O que ela canta é o que eles me vão fazer a mim, pois eles estão aqui a trabalhar no estúdio e vão-me bater, é isso mesmo. O tema musical é o Bate de Maria Leal, e então é para eles três, é para a Cristina, para a Sílvia e para o Alberto Coelho. Bora lá. Bate, bate. Só para te ver perder a cabeça. E quando grave bater, não quero ver moleza. Bate com força, vem, como tu sabes bem. Porque hoje a noite é minha e de mais ninguém. Este ritmo vai levar-te até à lua. Foguetão nos teus sonhos, sou toda tua. Bate com força, vem, como tu sabes bem. Porque hoje a noite é minha e de mais ninguém. O grave já bate, o kick já bate, o ritmo bate, e o teu coração que bate. E o teu coração que bate. E o teu coração que bate. Já tô maluca, maluca, maluca, porque hoje eu quero dançar. Viajo à lua e volto só para ver o brilho do teu olhar. E vai, vai, porque hoje tem, não consegues aguentar. E vai, vai, porque hoje tem. O grave já bate, o kick já bate. Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. E o teu coração que bate esta música, por acaso é uma das melhores que ela tem. E nós vamos continuar com a próxima música, que é de Nelo Ferreira, com o tema musical Xarará com Ela. Bora lá. Esta noite eu vou dançar e ninguém me vai parar ao curtir e fazer xarará com ela. Esta noite eu vou sair, vai impedir para fazer o xarará nos braços dela. Xarará com ela, dança, dança. Vou sair de casa para me divertir. Nesta noite louca vale tudo. Vou para a discoteca dançar e curtir. Não quero parar um só segundo. Sei que vou encontrar alguém que queira amar, viver comigo só momentos de prazer. Quando ela me tocar, ai eu vou lhe falar, fica comigo para ver o sol nascer. Esta noite eu vou dançar e ninguém me vai parar ao curtir e fazer xarará. Ninguém me vai impedir para fazer um xarará nos braços dela. Xarará com ela. Xarará com ela. Xarará. Vou sair de casa para me divertir. Esta noite vai ser só loucura. Vou para a discoteca dançar e curtir, para viver mais uma aventura. Sei que vou encontrar alguém que queira amar, viver comigo só momentos de prazer. Quando ela me tocar, ai eu vou lhe falar, fica comigo para ver o sol nascer. Esta noite eu vou dançar e ninguém me vai parar ao curtir e fazer xarará com ela. Esta noite eu vou sair, ninguém me vai impedir para fazer o xarará nos braços dela. Xarará com ela. E ninguém me vai parar ao curtir e fazer xarará com ela. Esta noite eu vou sair, ninguém me vai impedir a fazer o xarará nos braços dela. Esta noite eu vou dançar e ninguém me vai parar ao curtir e fazer xarará com ela. Esta noite eu vou sair, ninguém me vai impedir para fazer um xarará nos braços dela. Xarará com ela. Xarará com ela. Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Pois é, se ficarmos aqui com o Xarará com ela, isso mesmo, Nelo Ferreira. E vamos então continuar, mas agora vamos aqui para outra partezinha que eu tenho aqui reservada para vocês. Vamos ficar aqui com músicas seguidinhas, sem parar, eu vou intervir entre elas. E vamos lá então ficar com isso, ok? Vamos então ficar com a próxima, Luís Jorge, com Mulher de Fogo, é este o próximo tema. Dentro no teu jogo, tu és, tu és, tu és.

frente, baby. Eu fui sincero. No fundo tu sabias, mas ainda assim tu fizeste cada luz, prejudiquei-me várias vezes por caprichos teus. Teu desrespeito mato o cupido em mim. Foste egocêntrico, egoísta, o que é de bom? Fiz só para ti. Mas o que cobraste, tu nunca soubeste dar.

Pois é, vai beijar, vai descansar toda a noite, coitado do Toy. Até tenho pena dele. É isso mesmo, quem não se vai cansar muito é você. É você que está aí desse lado, escutando só as músicas que eu estou passando aqui para vocês. Se quiserem participar no Mais Vale Pedir, é simples, ligue para o 02-38-43-48-00 e faça então os seus pedidos musicais. Vamos também mandar novamente aqui um recadinho. Nós estamos a precisar de uma pessoa, homem, de preferência, para fazer uma montagem do palco na sexta-feira, dia 20 deste mês. É já na próxima sexta-feira. Se você não trabalha e tem tempo e pode nos vir ajudar no Parque Ligne Rolls a fazer a montagem do palco para o festival. Para o Festival dos Santos Populares com a Rádio Arcanciel, nós agradecemos, toda a direção da rádio agradece e será apenas para o dia 20 que está a fazer falta então mais um elemento, de preferência homem, para fazer uma montagem do palco, ok? Se estiver disponível, ligue para o 02-38-43-48-00 e depois passa-nos o seu contacto, o seu nome, e passará o dia connosco com todos os voluntários da Rádio Arcanciel, ok? Vamos dar continuidade à música. A próxima... Já está o Carlos Rola a mandar-me aqui uma mensagem. Como sempre, eu já vou ler a tua mensagem, Carlos, que é que ele me diz. Deixa-me ver aqui, em direto e a cores. Ah, escuta, bota aí a gata assanhada dos Opção. Passo já a seguir, sim senhora. Mas até lá, vamos ficar agora com outra que é a moda do pisca-pisca de Ruth Marlene. Depois então será essa dos Opção, um pedido musical do Carlos Rolo. Bora lá. Para ver se arranjam conquista. Parece que está a dar e que veio para ti. 96.2 La FM en couleur. E pisca, pisca, de Ruth Marlene. Vocês não olhem para a direita nem para a esquerda, olhem em frente. É, se está a conduzir, olhem em frente, deite conta o que está a fazer, escutando aqui a Rádio Arcancial. E bom, vamos lá então passar aqui o pedido musical que nos chega da parte do nosso amigo Carlos Rolo. Ele que é um grande amigo então de um dos membros, penso que até dos dois, da banda dos Opção, dos dois cantores que têm, né? E ele pede então aqui uma música dos Opção, que é o novo single A Gata Assanhada. Obrigado, Carlos, e vamos sim escutar esse som agora mesmo. Pois é, assim ficámos então aqui com este grande tema da gatinha assanhada do Jopção, um pedido musical que nos chegou através então do Carlos Rolo. Muito obrigado, Carlos. Nós vamos à continuidade agora com uma música do Chiaro e o Luís Fialho e os Marotos da Concertina. E o tema é Ó Clementina. Bora lá, vamos a ela. Já estamos com ela, Ó Clementina. Isto tem bombo, tem muita tradição portuguesa aqui no meio. Não se fará tarde se vieres comigo. Não se fará tarde se vieres comigo. Levo na algibeira, trailarai, larai, o nosso amor antigo. Levo na algibeira, o nosso amor antigo. Oh Clementina, vem à janela. Oh Clementina, vem à janela. Ver o moço os novos, ai, ai, ai, que eles vão para a festa. Ver o moço os novos, ai, ai, ai, que eles vão para a festa. Que eles vão para a festa, vem de madrugada. Que eles vão para a festa, vem de madrugada. A cantar canções, xalarai, larai, de pernas trocadas. A cantar canções. Pernas trocadas atrás de ti. Até tia Clementina te fala de mim. Bebo mais um copo e deixo a timidez fugir. É desta que o Santo António se lembra de mim. É dia de festa. Cheira ao mês de junho pela rua. A cidade inteira grita pela Clementina. Oh Clementina! Oh Clementina, vem à janela. Oh Clementina, vem à janela. Eles mostram os novos, ai, ai, ai, que eles vão para a festa. Eles mostram os novos, ai, ai, ai, que eles vão para a festa. Eles vão para a festa, vem na madrugada. La FM en couleur. Pois é, assim ficamos então aqui com o Chiaro, Luís Fialho e Marotos da Concertina com a Clementina e este grande tema musical. Bora lá então, antes de mais mandar um grande abraço ao Sr. Faria, para ele um grande abraço, e vamos passar uma musiquinha a pedido dele, e eu vou colocar esta música porque eu sei que ele gosta. Ele diz que está com sede. E nós, por acaso, aqui não temos bebida, mas já temos comida. Saulo Ricardo com o bacalhau queralho. Bacalhau 96.2. La FM en couleur. Pois é, assim ficamos aqui então com Solo Ricardo, uma música do O Bacalhau Que Quer Alho para o nosso amigo o Faria, o senhor Faria, para ele um grande abraço. E vamos dar continuidade com mais músicas e esta é a próxima, que é o Mestre da Culinária. Quem não conhece? Eu virei para a comida. Virei para aqui e esta é do Guimarães, o Mestre da Culinária. Bora lá. Eu mestre da culinária, só se for para botar meio de quilo sal a mais na comida, mas bom, é isso mesmo. Ficamos então aqui com Kim Barreiros e o mestre da culinária. A única coisa que eu sei bem é ser pai, pelo menos. E é isso mesmo, chave de ouro com o tema musical, o pai da criança. Bora lá.

Pois é, assim ficámos então aqui com a publicidade da nossa festa de São João. São João, os Santos Populares, que vai ter então no Parque Ligue Rolos, e nós todos estaremos por lá. E vamos então continuar com os pedidos musicais. Chega-me o próximo da Sandra Ruas, ela que me pede o tema Rest de Tony Carreira. Obrigada, Sandra, e vamos então ficar com música. Sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Pois é, ficámos aí então assim com esta musiquinha, um pedido musical que nos tinha chegado através da Sandra Ruas, ela que pedia então o Tony Carreira e o tema musical Rest. Para lá ficar com a próxima música, esta é de Cláudia Caramelo e o tema é Tá-se Bem. Tá-se super bem. Bora lá. Cláudia Caramelo. Let's go get surpresa, que beleza, de ratinha você tem no seu salão. Mas tenha muito cuidado, que o meu gato é danado por ratas de estimação. Dona Teresa, com franqueza, esconda a rata que o meu gato anda na rua. O gato anda com fome e há muito que não come uma rata como a sua. Ai, Dona Teresa, se tiver a gentileza, tenha a sua rata presa, porque a rata, ai, ai, é muito chata. Dona Teresa, não quero que o meu gatinho fique preso pelo beicinho pela rata da sua rata. Esconda a rata, Dona Teresa. Dona Teresa, com certeza que a senhora anda muito descuidada. Cuidado com a sua rata, se o meu gato põe a pata, fica com a rata arranhada. Dona Teresa, que tristeza, se o meu gato como a rata não acuda. Ele é pior que os leões, dá o rabo e oito tostões por uma rata peluda. Ai, Dona Teresa, se tiver a gentileza, tenha a sua rata presa, porque a rata, ai, ai, é muito chata. Dona Teresa, não quero que o meu gatinho fique preso pelo beicinho pela rata da sua rata. Ai, Dona Teresa, se tiver a gentileza, tenha a sua rata presa, porque a rata, ai, ai, é muito chata. Dona Teresa, não quero que o meu gatinho fique preso pelo beicinho pela rata da sua rata. Mas que rata, Dona Teresa, que rata. Dona Teresa, se tiver a gentileza, tenha a sua rata presa, porque a rata, ai, ai, é muito chata. Dona Teresa, não quero que o meu gatinho fique preso pelo beicinho pela rata da sua rata. Dona Teresa, se tiver a gentileza, tenha a sua rata presa, porque a rata, ai, ai, é muito chata. Dona Teresa, não quero que o meu gatinho fique preso pelo beicinho pela rata da sua rata. Dona Teresa, se tiver a gentileza, tenha a sua rata presa, porque a rata, ai, ai, é muito chata. Dona Teresa, não quero que o mais vale pedido. Pois é, Dona Teresa, mais vale prender a rata. É isso mesmo, bora lá então aqui. Então aqui continuar com os pedidos musicais. E temos o nosso amigo Florão. Ele faz-me aqui um pedido, deixem só abrir aqui o Messenger. Depois ele pediu-me por lá, mandou uma música, mas pediu por lá. Então ele deixou uma mensagem e quero que todos vocês ouçam a voz do nosso podcast. Nosso amigo Florão. Vamos ouvir as palavras dele e depois passar a música, que é o pedido musical dele. Tu podes passar esta música para tudo, para toda a equipe da rádio, por favor? Muito obrigado. Até breve. Tchau. Até para a semana. Posso ir na festa. Vou ir na festa no Parque de Berninhola. Até para a semana, se Deus quiser. Tchau. Tchau, Florão. Claro que vais poder passar lá. E nós vamos ficar agora com a musiquinha. Esta que ele dedica a todos vocês. Bora lá. Força e paixão na cadeira de rodas, mas com asas no coração. Criador dos podcasts, talento que reluz. Na Arkansas brilhas com fé que te conduz. Nos bastidores, a tua mão faz magia. Cada episódio é arte feito com alegria. Com dedicação imensa mostras o teu valor. Florento, és o alicerce, um verdadeiro sonhador. Na rádio és presença, mesmo sem dizer. Tua energia inspira quem quer aprender. Florento, amigo, tua força é inspiração. Com podcasts da rádio levas emoção. Na arcancial, brilhas com luz e dedicação. És prova de que os sonhos não têm limitação. Cada detalhe que cuidas conta uma história. Florento, teu trabalho é parte da memória. Tua cadeira não limita, só te faz crescer. És exemplo de coragem, um ser que faz vencer. E o ouvinte dedicado a um criador genial. És pilar da rádio essencial e sem igual. Na rádio és a base, o coração da operação. Com podcasts tão vivos ganhas nossa admiração. Florento é gigante, no que fazes és capaz. Mostras ao mundo que o impossível é fugaz. Obrigado, Florento, pelo teu brilhante dom. Por dar vida à rádio e criar este tom. Com determinação mostras como superar. És herói dos podcasts, sempre a inovar. Florento, amigo, tua força é inspiração. Com podcasts da rádio levas emoção. Na canção brilhas com luz e dedicação. És prova de que os sonhos não têm limitação. Florento, és a alma que ilumina este caminho. Com amor à rádio nunca estás sozinho. Na canção tua história sempre vai brilhar. O amigo dos podcasts que o mundo vai admirar. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, se ficamos aqui com esta música top ali do nosso amigo Florão, é isso mesmo, um grande abraço para ti, amigo. E vamos então a mais um pedido musical. Esse chega-nos da parte do senhor Bessa. Antes de mais, eu sou Bessa, para quem não sabe, ele foi operado e desejo-lhe as melhoras. Ele faz-me um pedido musical. Ele pede a música Zé Praia. Ninguém gosta mais da noite do que nós. Que não é ele só, é do que nós. E pede esta música. Quero dedicar então esta música a todos os seus amigos, em especial ao senhor Lourenço, também locutor aqui da Rádio Arc-en-Ciel. Esse nosso amigo, eu, infelizmente, o Lourenço, eu não consigo ouvir. É, calha mesmo no meu horário de trabalho. E o meu trabalho é sempre subterrâneo. Parece que eu estou peira, caso vocês não saibam. Eu estou sempre debaixo da terra. Nos parquinhos subterrâneos, por isso não há hipótese de apanhar rede, nem rádio, nada, não apanho lá nada. A única coisa que apanho é trabalho. Infelizmente não me dá para ouvir todos os locutores da Rádio Arc-en-Ciel. Bom, sendo assim, ele quer dedicar a música a todos os amigos e em especial à equipa da Rádio Arc-en-Ciel. Obrigado, Sr. Bessa, grande abraço para si. E vamos lá então ficar com o Zé Praia. Ninguém gosta mais da noite do que nós, porque eu também gosto. Bora lá. Saio à noite com destino ao aconchego de um bar. Ninguém gosta mais da noite do que eu. Quando bate a solidão, quando sinto alegria, ninguém gosta mais da noite do que eu. Vou por aí mais de 100 para ver se encontro alguém que goste tanto da noite quanto eu, para ver a mulher mais linda. Vou ao fim do mundo ou mais ainda. Ninguém gosta mais da noite do que eu. Ninguém gosta mais da noite. fresco à boca, num balanço distraído. Ninguém gosta mais da noite do que eu. E sinto o gelo a quebrar com o calor destas canções. Ninguém gosta mais da noite do que eu. Gosto de ser mais um que canta o refrão com o Zé Praia. Ninguém gosta mais da noite do que eu. Para ver a mulher mais linda, vou ao fim do mundo ou mais ainda. Ninguém gosta mais da noite do que eu. E assim ficamos então aqui com Zé Praia. Ninguém gosta mais da noite do que nós. Um pedido musical então do Sr. Bessa, e ele que dedica esta música a todos, em especial ao Lourenço e a toda a equipa da Rádio Arcanciel. É isso mesmo. Bom, obrigado Sr. Bessa, grande abraço para si. Já agora as melhoras, boa recuperação. E nós vamos continuar aqui com uma novidade, porque o Rui se ambienta. E eu criei esta musiquinha para os Santos Populares. Então, escutem só. Dias 21 e 22 de junho a brilhar, Fleury Les Aubrés vai festejar. Vem dançar, vem cantar, com a Rádio Arcanciel animar. Santos populares, tradição sem igual, em Fleury Les Aubrés, festa sem igual. Vão tocar Nino da Concertina a encantar, Eduardo Santana e Cláudia Nayara a brilhar, e o grupo DNA a todos vai animar. Vem dançar, vem cantar, com a Rádio Arcanciel animar. Santos populares, tradição sem igual, Em Florilés, Albrecht, festa sem igual. Concertinas, bombos, tudo a vibrar. Os amigos de Portugal a desfilar. Tradição, alegria, vamos celebrar. O coração luso vai se soltar. Vem dançar, vem cantar, com a Rádio Arc-en-Ciel animar. Santos populares, tradição sem igual. Em Florilés, Albrecht, festa sem igual. Fevrinhas, chouriços e presuntos no ar. A cultura portuguesa a celebrar. Entrada gratuita, não vais faltar. Vem connosco esta festa partilhar. Vem dançar, vem cantar, com a Rádio Arc-en-Ciel animar. Santos populares, tradição sem igual. Em Florilés, Albrecht, festa sem igual. Vem dançar, vem cantar, com a Rádio Arc-en-Ciel animar. Santos populares, tradição sem igual. Em Florilés, Albrecht, festa sem igual. La radio, appelle le 02 38 43 48 00. Pois é, então, o que é que acharam da música? É, eu queria estas coisinhas é, com a inteligência artificial, por isso não sai tudo da minha ideia. Eu dou as dicas e a inteligência artificial ajuda. Bom, vamos continuar com mais um pedido musical. Esse que me chega da parte do Lionel Cruz, ele que me diz: boas, mete aí esta música para todos aqui. Todos que se encontram então na companhia do Lionel Cruz. Então, para todos vocês, vamos escutar Isabel Ayun com Jabi Guzman. E o tema musical é El Ritmo de Mi Pena. Vamos lá então escutar. Obrigado, Lionel. Grande abraço para todos aí. Llevo todo el año currando, que se me ha hecho más largo que una noche de invierno. Llevo mucho tiempo esperando que llegue este momento. Hacen el pregón por la tarde, que me ha dicho el alcalde que ya está todo puesto. Vamos a montarlo a lo grande, que hoy hay fiesta en mi pueblo. Y yo me voy con mi peña, María, Alberto, Manolo. Ya están aquí las botellas y aquella nevera que se trajo el sol. Que aún tiene que darnos muchas alegrías. Por ti lo doy todo, yo ya lo sabía, que nada en el mundo nos separaría. Que yo me voy con mi peña, María Alberto Manolo, ya están aquí las botellas y aquella nevera que se trajo el Cholo. Ciel Orléans 96.2 FM, la radio qui nous aime. Pois é, assim ficamos aqui com um pedido musical do Lionel Cruz. Obrigado então a ele que dedicava esta música para todos aqui, ou seja, lá na companhia do Lionel. Obrigado, Lionel, grande abraço para todos vocês aí. Nós vamos continuar, olha, já vou continuar com a novidade. Para quem não lembra dos Batupé. Bate o pé, que estiveram aqui na sala, aqui no edifício da Rádio Arcanciel. Eles no dia 20 vão lançar uma nova música. Uhum. Fiquem já a saber dessa, ok? Acabei de receber agora informações sobre isso. Por isso, esperem por novidades. Dia 20 temos então os Bate o Pé com uma nova música aqui para todos vocês, que eu irei tentar lançar logo mesmo no dia 21, que será já em direto. No Parque Ligue no Rolos com a Festa dos Santos Populares, ok? Vamos então continuar com mais músicas para vocês que estão aí desse lado, ansiosos por música, e vamos ficar com a próxima. Deixem-me ver se isto entra já ou não, ou só tenho de fazer aqui mais uma coisita. Bom, vamos então ver o que é que vai sair daqui. Estou a tentar colocar mais uma música desta que acabamos de escutar, que é a Isabel Ayun, com o tema musical Potra Selvagem. Potra Selvagem é a próxima música, então. si yo me fuera, que pueda irme de corazón. No quiero hierro ni sed de venganza, quien odia muere y quien perdona avanza. Yo solo quiero curar cicatrices y ser como soy, como una gota salvaje. Venelo le hace, no pierde el sentido. No quiero riendas ni herrajes, si en los homenajes me pongo un vestido. Te tengo seis tatuajes debajo del traje por siete motivos. Soy una potra salvaje que va de día hacia lo desconocido. Pois é, assim ficamos aqui com mais um grande tema, esta da Isabel Ayón. É isso mesmo, Isabel Ayón. Pois é, e vamos então continuar aqui com mais música. Mas antes de passarmos à próxima música, tenho mais um recadinho para vocês, porque caso não saibam, os Batupé, que é... eles têm nome, né? Tem, ele é Dani e ela é a Mary. A Mary. Eles vão lançar uma nova novidade. Vai ser no dia 20. Em princípio sai no dia 20, e eu vou fazer emissão no dia 21, que é no dia sábado, já vai ser no Parque Ligno Rolos, com a festa dos Santos Populares aqui em Orleans, com a Rádio Arcanciel, e será lá então, assim que eu tiver acesso ao novo som do Dani e da Mary, irei lançar mesmo lá no Parque Ligno Rolos, para que todos ouçam, ok? Então, para o Dani e para a Mary, um grande abraço, beijoca para ela, e muito sucesso. Espero então pelo link do novo tema que irá sair. Podem-me mandar depois através do Spotify. Tenho o Spotify Pro por causa dessas coisinhas, assim mesmo, para ter exclusividade em ficar com a música em primeira mão e anunciá-las em primeira mão aqui na Rádio Arcanciel. Então, obrigado a eles, ao Dani e à Mary. E nós vamos continuar aqui com mais uma música. Esta aqui é de Daniela Henriques. E o tema musical, ou melhor, o tema da música é Vem Cantar à Vida. É isso mesmo que eu espero que todos vocês façam. Cantinha a vida, pois esta vida são apenas dois dias e eu costumo dizer que um e meio já passou. Então aproveitem a vida. Bora lá, ficar aqui com esta música. Quem é que garante que não vou chorar? Se eu ficar sozinho, não vou segurar. Lágrimas que rolam não voltam pra trás. O amor que vai é uma mágoa a mais. Já perdi um grande

passar do som. Quando liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. É isso mesmo, Portugal tem aqui a sintonia da Rádio Arc-en-Ciel. Se quiser, a nossa frequência é 96.2 FM. Isso mesmo, onde você nos pode escutar em muitos, muitos automóveis. Agora todos bem com FM. Pode-nos também escutar através do nosso link, que é radio-arc-en-ciel.com, e pode-nos escutar em qualquer lugar do mundo através desse link do nosso site. Vamos então continuar com um pedido musical que nos chega da parte do Sr. José, onde ele quer dedicar uma música, que a música ele escolheu, que é o Apita o Comboio, para o Sr. Carlos Souto, e ele que está ajudando o Sr. José no jardim. E o Sr. José ficou admirado com as mãos dele e diz que tem mãos de ouro para a jardinagem e na ajuda que lhe está a dar. Então, o Sr. Carlos Souto, que Deus lhe guarde essas mãozinhas. E vamos ficar com o tema pedido pelo seu amigo José, o Apita o Comboio. Bora lá. Obrigado ao Sr. José, grande abraço para o Sr. José e também para o Sr. Carlos Souto. Muito bom trabalho. E vamos lá ficar com o Apita o Comboio. Vai, vale, Pois é, assim ficámos então aqui com o pedido musical do Sr. José, que dedicava ao seu amigo Carlos Souto este tema, o Apito ao Comboio. Obrigado aos dois, grande abraço. Vamos ficar agora com a próxima música, que é de Gilberto Amaral, com o tema musical Se Ela Me Manda, Eu Mando a Ela. Se ela me manda, eu mando uma a ela. Eu mando uma a ela. Eu mando uma a ela. Se ela me ralha, mais eu gosto dela. Mais eu gosto dela. Mais eu gosto dela. Se ela me manda, eu mando uma a ela. Eu mando uma a ela. Eu mando uma a ela. Se ela me ralha, mais eu gosto dela. Mais eu gosto dela. Mais eu gosto dela. Se ela me manda, eu tenho que obedecer. Pois num casal tem que haver compreensão. Mas se ela acusa, eu aí não vou fazer. E ela põe-se a dizer: vais dormir na casa do cão. Ora vejam lá esta triste sina minha. Já não me importo, esta vida só eu sei. Não acredito que ela um dia vá fazer o que ela anda a dizer. Oh meu Deus, para que eu casei? Se ela me manda, eu mando uma a ela. Eu mando uma a ela. Eu mando uma a ela. Se ela me ralha, mais eu gosto dela. Mais eu gosto dela. Mais eu gosto dela. Se ela me manda, eu mando uma a ela. Eu mando uma a ela. Eu mando uma a ela. Se ela me ralha, mais eu gosto dela. Mais eu gosto dela. Mais eu gosto dela. Meu amigo, escuta o que eu vou dizer. Toma cautela, aprende bem a lição. Se ela te manda, tu tenta sempre em fazer. Mas se ela quer abusar, tu aí não deixas não. Ora vejam lá esta triste sina minha. Já não importo, esta vida só eu sei. Não acredito que um dia vá fazer o que ela anda a dizer. Oh meu Deus, para que eu casei? Se ela me manda, eu mando uma a ela. Eu mando uma a ela. Eu mando uma a ela. Se ela me ralha, mais eu gosto dela. Mais eu gosto dela. Mais eu gosto dela. Se ela me manda, eu mando uma a ela. Eu mando uma a ela. Eu mando uma a ela. Se ela me ralha, mais eu gosto dela. Mais eu gosto dela. Mais eu gosto dela. Se ela me manda, eu mando uma a ela. Eu mando uma a ela. Eu mando uma a ela. Se ela me ralha, mais eu gosto dela. Mais eu gosto dela. Mais eu gosto dela. Se ela me manda, eu mando uma a ela. Eu mando uma a ela. Eu mando uma a ela. Se ela me ralha, mais eu gosto dela. Mais eu gosto dela. Mais eu gosto dela. Se ela me manda, eu mando uma a ela. Eu mando uma ela, eu mando uma ela. Se ela me ralha, mais eu gosto dela. Mais eu gosto dela, mais eu gosto dela. Arc-en-ciel, 96.2. La FM, la FM en couleur. Pois é, às vezes tem que ser assim. Temos que ser nós a mandar nelas. Bora lá, continuar com mais música. E a próxima é de Jorge Ferreira. Não há gente como a gente, mas é que não há mesmo. Procurem por onde procurar, não vão encontrar. Bora lá. Yeah. 96.2. La FM en couleur. Mas não há gente como a gente, em mais lugar nenhum. Eu estou-me aqui a rir, a rescutar. E vamos então continuando aqui, como não há gente como a gente, temos que continuar, não é? Então, cada qual faz a sua parte e vamos lá ficar aqui com a próxima música. Não vamos à música. Não, porque eu quero saber que tempo é que vai estar amanhã. Amanhã, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, em Portugal continental, vai estar sol em todo o país, mas vamos ter chuva para as ilhas, mais precisamente no arquipélago dos Açores. Eu já explico a todos. Então, para Viana do Castelo, 26 graus. 26 graus também para o Porto, 31 para Braga. Leiria com 26 graus, 35 para Castelo Branco, 33 para Porto Alegre, Lisboa com 27, Setúbal com 30 graus, 34 também para Évora, 35 para Beja, 25 para Sines, 31 graus para Faro e 23 graus para Sagres. O céu totalmente limpo e estas lindíssimas temperaturas. Como eu dizia, no arquipélago dos Açores, vamos ter então aqui uma parte que vai ter chuvinha para Angra do Heroísmo, chuva fraca ou aguaceiros, mas a temperatura estará então rodando os 23 graus e os 25. Depois temos também 25 graus para Santa Cruz das Flores, 23 para Ponta Delgada e vamos até a Madeira agora. Madeira, Porto Santo, 23 graus, com céu parcialmente nublado, 25 para o Funchal e céu pouco nublado. Estas são as previsões do estado do tempo para amanhã, domingo, dia 15 de junho. Não esquecendo que segunda-feira as temperaturas vão aumentar. Espera-se uma frente quente, que vem lá do deserto, não sei de onde. Também com possibilidade de haver muito pó depois por cima das viaturas. Isto para Portugal, mais a sul de cá ao norte, vamos ter temperaturas quase aos 40 graus. Évora principalmente, 39 graus. 37 para Porto Alegre, 38 Castelo Branco, 31 para a Guarda, 35 para Bragança, 34 para Vila Real, 36 para Braga, 35 também para Setúbal e 36 para Lisboa. Será então a segunda-feira, uma das segundas-feiras mais quentes deste ano. Então, bora lá. Estas são as previsões do estado do tempo, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Aqui na França também, muito calorzinho. Hoje estamos a rodar agora por mais ou menos 29 graus, agora 29 graus, estamos perto dos 30. E para amanhã, como é que vamos estar? Deixa-me vir aqui. Amanhã já vai ser mais fresquinho, depois do meio-dia e 22 graus, durante a noite vai andar por volta dos 18, segunda-feira 20 graus de manhã e 25 depois do meio-dia. Deixa eu ver aqui mais, abrir aqui. Pronto, então será sábado aqui na França, na zona de Orléans, Fleury-les-Aubrais. Sábado, que é hoje, por volta de 29 graus. Domingo, que será amanhã, 24 graus. Segunda-feira, 27. Terça, 30. Quarta, 30 graus também. Quinta-feira, 32. E sexta-feira, 35. Muito quente, muito, muito quente. E teremos ainda no sábado, que é o dia do festival aos Santos Populares, será então 34 graus de máxima e no domingo 31 graus de máxima. Isto são as temperaturas segundo a Meteo France. Bom, e vamos então continuar. Estamos a 23 minutinhos de terminar aqui o programa Mais Vale Pedir. Vamos continuar com mais uma musiquinha bem portuguesa. Esta aqui é, deixa eu ver aqui, José Augusto, A Noite Mais Linda. Bora lá. No princípio foi apenas fantasia de uma noite de verão. Nessas noites em que a gente sai à rua procurando distração, nesses dias em que a gente sente falta de um carinho pra sonhar, o amor está na pele e a música no ar. E

Arcancial em 96.2. Pois é, aqui ficámos então com o remar, remar, dos chutes e pontapés, mas eu ainda não estou contente. Falta-me o leme, e vamos ao leme.